Não digas não, diz sim. Muito embora amor não sinta. Não digas não, diz sim. Muito embora amor não sinta. Eu não envenen a gente. Diz sim. Digas não, diz sim. Sei ao menos a primeira. Não digas não, diz sim. Sei ao menos a primeira.